the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Brunão Day, começa agora a edição de número 56 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Aê! Esse, aê! Os três pra não ficar sozinho, aê! Muito bem, mais uma vez ao meu lado esquerdo, Álvaro Campos. Tô no direito, eu sou um cara muito sincero sempre. E a minha diagonal superior, direita, reversa, Léo Miranda. É, tá tão preciso assim, velho? Esse podcast é trigonometria, rapá! É trigonometria! Muito bem, mais uma edição do podcast de cinema da MTV no ar. E o assunto de hoje é muito legal, é muito nerd e a gente gosta pra cacete. Qual que é o assunto, Léo? Wolverine. Wolverine. Ah, Wolverine é maneiro. A minha vida inteira eu falei Wolverine. Ah, eu também, cara. Wolverine. Eu cresci lendo X-Men e aí, de repente, no desenho, X-Men. Caralho! Pode crer, né? Foi um choque. É bom conflito, cara. É uma discussão, porque a gente pode discutir horas aqui, porque, por exemplo, recentemente o Super-Homem virou Superman no Brasil. Até nas traduções. Não, e o Guerra nas Estrelas virou Star Wars. Enfim. É verdade. O fato é que... Se fosse na França, isso seria diferente. Exatamente. Tem até uma piada em relação às lances da França no último podcast que ficou de fora. Viu que eu cortei, né? Que lance do Pierre Cardin. Ah, é? Cortei, tava muito longo. Fiquei triste. Você cortou também meu desafio. Cortei aos também. Aos outros podcasts. Cortei também. Eu me senti humilhado, eu me senti impotente. Cortei. Eu me senti... É só pra... Isso foi uma demonstração de força. Que merda, que merda. Enfim. Tá ficando marrento, hein? Nem estreou na televisão, tá ficando marrento. Fez o acesso, você ouvinte, a Veja Televisão, Bruno Odeia, agora está todas as segundas-feiras no acesso. Calma, calma, que a gente já fala sobre isso. Primeiro... Tá no roteiro? Tá no roteiro. Que isso, galera. Só lembrando que hoje, quinta-feira, estreia Wolverine, porque hoje é véspera de feriado, amanhã é dia do trabalho e, paradoxalmente, ninguém trabalha no dia do trabalho, né? Claro, tá certo. Tá certo, lógico. Você queria trabalhar amanhã? Não, pelo contrário. Pra mim, poderia ter feriado o tempo inteiro. Eu quero, eu adoro minha carreira. Eu adoro meu trabalho. A gente não está falando de drogas ainda. Eu adoro meu trabalho. Não. É porque minha chefe pode estar ouvindo, cara. Vou pedir um aumento aqui uma semana e isso pode ajudar. Tá certo. Muito bem, antes de a gente começar a falar sobre Wolverine ou Wolverine, vamos a alguns recados, os e-mails e sei lá o que mais, né? Scraps. Que isso? Prepara, pra sua meia hora dedicada em e-mail. E recado, mas vamos lá. É isso aí, começando, primeiro alguns recados, lembrando que a votação para eleger o melhor filme dos anos 90 segue ao quê? Todo vapor! Ah, todo vapor! Como somos criativos! O fato é que estamos chegando... É um trem, se ligou? Caralho, maluco, eu sou o beatbox. Como uma locomotiva louca e desenfreada, estamos decidindo qual que é o melhor filme dos anos 90 e estamos na reta final, meu amigo. Está no ar, nesse exato instante, a votação que vai eleger o melhor filme de 98. Amanhã, durante o feriado, eu que sou um cara trabalhador e que sei cumprir com as minhas promessas, colocarei o filme de 99 para você votar. Sei, você deixou programado o post. Não dá pra enquete, os caras não desenvolveram essa tecnologia aqui ainda. Enfim, o fato é que até agora os finalistas são Edward Mãos de Tesoura, O Silêncio dos Inocentes, Cães de Aluguel, O Estranho Mundo de Jack, Pulp Fiction, Toy Story, Trainspotting, O Advogado do Diabo e agora, aparentemente, será o Resgate do Soldado Ryan. Eu votei nele. Vem cá, só uma dúvida. Eu não. Matrix é que ano? 99, estaria... Opa, né? Então eu estou fora da próxima votação, Matrix estará lá. Você sabe que 99 não tem discussão, né? É, eu acho que não também. Já está pronto. Bom, pelo menos os três votos desse podcast já foram revelados. O meu voto em 98 foi para O Grande Lebowski, esse sim, o grande filme dos anos 90 para mim. Ah, cara, é muito bom. Eu tenho vagas lembranças desse filme, porque eu assisti ele meio me sentindo o grande Lebowski, sabe? Eu tava mais ou menos naquele estado de espírito, não de roupão e tal, mas tudo que eu lembro, cara, são flashes de um cara, um ripongo de cabelo comprido, andando de roupão pra cima e pra baixo, se achando o máximo. Mas o grande Lebowski está longe, infelizmente. Mas eu já fiz um podcast falando sobre o grande Lebowski aqui. Quem é ouvinte antigo sabe muito bem. Os milhares e zilhares de ouvintes novos, procurem aí na lista e ouçam as edições antigas. Mas enfim, só lembrando que a partir de segunda-feira que vem, quem assistiu o programa Acesso dessa semana, ou Acesso MTV, eu estive lá falando desse podcast, sim, aquele sou eu, e a partir da semana que vem eu estarei no Acesso toda segunda-feira para falar sobre Movie Awards, a premiação mais legal, é a mais legal, né? Do cinema mundial fácil. É bem mais legal que o Oscar. Ah, assim, é a mais divertida. A mais divertida, categorias sensacionais como Melhor Momento Que Porra É Essa? Só existe no Movie Awards. Que lá na gringa é What The Fuck, né? É, tem a categoria Melhor Beijo, Melhor Cena de Luta, quer dizer, coisas que nós gostamos melhor de ver. Melhor dupla de ação. Exatamente. Melhor comediante. Ou seja, assista no Acesso este que vos fala, dessa vez sozinho, sem a companhia agradável desses dois caras aqui ao meu lado, falando sobre o movie. Mas no Acesso tem a companhia de Kika e Sofia, né? Kika e Sofia fala, e Léo Madeira. Pra mim, eu tenho uma dúvida. Né? Eu trabalho no primeiro andar, longe dos ricos e dos famosos. Eu fico ali escrevendo, sendo chicoteado. Elas são cheirosas? Elas são bonitinhas? Elas são simpáticas? Digam bem! Digam bem! Eu posso falar sobre isso, mas sim, são. Eu acho que Kika e Sofia são duas queridas amigas aqui da MTV e o Léo Madeira também, então estarei muito bem acompanhado lá no Acesso. Muito obrigado, amigos, pela acolhida. Eu sei que eles ouvem o podcast cinema também. E, bom, estarei lá falando sobre o movie. Lembrando que o movie vai pro ar ao vivo na MTV esse ano, olha só que legal. Político, filha da puta. Olha, eu não falo do furo aqui. Furo também passa 10 e 15. Não, fecha. Mas por que não? Pode falar assim, cara. O fato é que o movie vai pro ar no dia 31 de maio, exatamente às 10 da noite, domingão. Eu estarei fazendo live blogging ao vivo e você que acompanha o programa vai ser sensacional. Lembrando que a votação lá no Movie começa no dia 4 de maio, segunda-feira agora, portanto. Vão ser os indicados e você já vai poder votar. Então fique esperto aí, Zé Mané. Só lançar a campanha, destituir José Wilker para Bruno Day, o maior comentarista de cinema do Brasil. Eu estou nessa campanha. Voltando a fazer a minha autopromoção aqui, eu estarei no Notícias MTV desta sexta-feira falando sobre Wolverine. Enfim, mas lá estou fazendo um comentário rápido e fazendo, assim como o nosso presidente Lula, traçando paralelos futebolísticos entre Wolverine e Fofão. Futebol. É o futebol mesmo. E cultura pop dos anos 80. E o Corinthians. Fofão. Muito bem, alguns recados da semana cê que chegaram. Você não comparou, assim, o Ronaldo está para o Corinthians, assim como o Wolverine está para os X-Men? Essa? Eu farei a mesma comparação e digo mais. Aqui no podcast eu farei a minha comparação de forma muito mais corintiana, porque na TV eu procuro ser um pouco mais contido. Aqui eu não tenho essa necessidade. Enfim, aguardo. Alguns recados. Olha o que nos espera, né? Recados que chegaram por várias vias. É impressionante como chegam recados por todos os lados. Pombo Correio já chegou na minha casa com recado de ouvinte do podcast. Sinal de Fumaça eu já visualizei com recado para nós. E no Orkut também, o senhor Bruno Cordeiro, que é um grande fã desse podcast, ele me mandou o seguinte recado. Eu comento com o nome Bruno Cordeiro. Sim, eu sei, é o nome dele no Orkut, né? Sim. Se não for pedir muito, pede pro Álvaro aumentar o meu ego, porque aí eu vou colocar como toque no meu celular. Abração, Ondei, é nóis. Álvaro, por favor, infle o ego desse cara tão legal que é o Bruno Cordeiro. Simulação, simulação. O celular vai tocar, você está. Léo está nesse momento ligando para Bruno Cordeiro, grande fã. E aí é toca. Um blackout, isso. Exatamente. Aí vem o toque do Bruno. Bruno! Gostosão! Molecão! Pimpão! Simpaticão! Isso é porque ele não atende, entendeu? Então são vários adjetivos que vão. Cheirosão! Tirozão pegou mal pro meu lado, né? Como é virtual, foda-se, todo mundo sabe que eu não conheço o cara. Mas enfim, é isso, Brunão, já deu. Se você demorou mais de 30 segundos pra atender essa merda, que você não quer atender, foda-se. Então, bom, edite isso como quiser, como cara. Quiser, tá, como quiser. Exatamente. Se você quiser comprometer Álvaro Campos de alguma forma, sinta-se à vontade. Ah, como se a minha voz fosse a do Galvão Bueno, porra, fala sério. Mais alguns recados, vamos lá. William Carlos Dantas, comentário lá no post. Realmente, todos os filmes dirigidos por Robert Zemeckis foram campeões de bilheteria. Será coincidência? Não, o cara é bom mesmo. Ele está de parabéns e o podcast é demais. Adoro saber sobre filmes aqui e tenho a chance de dar minha opinião sobre eles. Um abraço, Brunão, Álvaro e Léo. Outro abraço para você, falou, meu amigo um William. Esplêndido cast... Ah, agora quem está falando é o Rodrigo Serrano, que também é presença constante nos comentários. Mas nunca teve um e-mail lido. Esplêndido cast, galera. Vocês estão chutando a bunda da concorrência com gosto. Sim, sim. Eu gosto de comentários que incitam a violência entre podcast. Eu acho legal. Quem é? Quem é? Rodrigo Cordeiro. Rodrigo Serrano. Mande este mesmo recado para o Nerdcast, para o Rapadura. Eu agradeço, por favor. Se vocês gravassem um podcast por dia de 4 horas de duração, eu agradeceria aos céus. Que exagero, legal, imagina, né, cara? Então, beleza, um pouco de medo, hein? Ó, pra um você, medo, esse aqui, sem edição, 2 horas e meia, que é o tempo que a gente leva gravando. O podcast de cinema da MTV foi a minha melhor descoberta nesse ano. Ah, meu filme favorito de 2007, sem dúvida, é Los Angeles Confidencial. Filmaço da porra também. Filmaço, belo. Aí ele fala o seguinte, sem palavras pra descrever Robert Zemeckis. Os filmes do cara fazem parte da minha vida. Concordo com o Bruno quando diz que Forrest não é melhor que Pulp Fiction. Porém, discordo quando diz que Náufrago é nota 6. Eu adoro esse filme, que ainda me traz uma lembrança engraçada. Aí agora ele vai falar qual que é essa lembrança engraçada. Quando fui ver no cinema, minha ex derrubou 2 copos gigantes de Coca-Cola em cima dela mesma. Ela ficou puta e eu, para não perder a piada, soltei. É pra entrar no clima do filme. Malandro, eu vi os olhos do capeta na minha frente, mas ri pra cacete. Eu entendi. Por que que derrubar a Coca-Cola tá entrando no clima então, do filme? Então, ela naufragou na Coca-Cola, entendeu? Ah, então, é? É. Você meio, entendeu isso também? Foi meio pra ser nossa, não, mas tá valendo. Eu apoio! Qualquer piada puxando o nosso saco, eu apoio, eu acho engraçadíssimo. Rodrigo, você é meu estagiário no Furo MTV pra escrever piadas. Vamos lá. Até porque o nosso nível não tá muito acima do seu mesmo. Só escrever. Enfim, ele manda parabéns a todos e que venham muito mais casts de filmografia. Camila Massoni, mais uma garota comentando. Sim, sim, uma mulher, sim. Só para parabenizar mesmo, adorei esse podcast e já estou à procura de Zelig. Espero gostar tanto quanto gostei de A Rosa Púrpura do Cairo, que vi há pouco tempo. Muito legal vocês colocarem a lista de filmes citados no podcast. Eu quero ver Eu Te Amo Cara, adoro Jason Segel. Eu vi Eu Te Amo Cara, falei dele no acesso, inclusive. E é bom? É legal demais. Assim, óbvio, né? Não é nenhuma obra-prima, mas é legal, divertidíssimo. Filme dá perfeito pra comer pra você ver. Pipoca e... Exatamente. E é perfeito pra você ver com os camaradas, saca? Tipo, dando risada e comentando em voz alta no cinema pra... Que maneiro, o Bruno vai zoar o filme, né? Leva seus amigos, vamos bater um bate-papo esperto no cinema. Vamos incomodar todos como se fôssemos pré-adolescentes no CIO. Você marca papo no cinema, é isso? Eu não, cara, vou mais odeio, com você no cinema. Eu já cansei de brigar em cinema porque a gente que fala. Eu tô brincando, obviamente. Acontece com você só, a parte acontece com você de você estar com uma gatinha no cinema e tal, aí tem um cara mais forte que você que não para de falar e você tem medo de falar cala a boca. E você se sente meio que obrigado a tomar uma atitude. E você bate no ombro do cara, cala a boca, sabendo que vai apanhar. É uma coisa que eu queria partilhar com vocês. Eu ainda não apanhei, mas eu já discuti algumas vezes. Eu fiz um podcast uma vez com o Nicolas e com o Rafael Moretini, que trabalham comigo. Se eu não me engano, é a edição 36, então não tenho certeza. Só sobre isso, sobre coisas bizarras que acontecem no cinema. Vai lá, ouça, se Álvaro, se não ouviu. Eu ouvirei, é o primeiro sitcom em podcast do Brasil, provavelmente, né? Por quê? Tem essa coisa de comentar situações universais da vida no rádio, isso é um sitcom, né? É, com certeza, é o primeiro sitcom em podcast. Em podcast, né? Enfim, beijos, rapazes, Camila Massoni. Obrigado, beijão. Camila, isso aí, beijo pra você também. Camila, beijo no fundo do seu coração. Muito bem. Oh, agora tem uma coisa que me decepcionou, cara. Eu não vi o e-mail da Priscila respondendo aonde que ela ouve com o marido. É verdade, dela, Priscila, podcast. Estamos esperando a sua resposta. Onde que você ouve o seu É verdade. Podcast? Pri, volta pra gente, Pri. Muito bem. Mais um recado de um cara que se autodenomina Geraldo Valadão, que eu duvido que ele tenha um nome tão legal, com um comentário tão escroto. Porque ele tá me acusando de fraude, falando que eu roubei pra o advogado do diabo ganhar de Titanic. Não só eu, como vocês dois também. Ele tá falando que nós três ficamos, que segundo ele, vocês são os meus comparsas, e nós ficamos votando alucinadamente em advogado do diabo para tirar Titanic do não topo. Tem problema, entra no site e vota no Titanic quantas vezes você quiser. Agora não mais, porque já acabou a votação. É verdade, mas vota no seu filme quantas vezes você quiser agora. Você tem que dar um delay de uns 5 minutinhos. Olha eu ensinando a burlar, né? O bloqueio, pessoal de TV. Mas vote quanto você quiser. Geraldo Valadão, você que tem um nome tão legal... eu já respondi pra você no post, volto a dizer aqui, não roubamos, não ficamos votando. Eu votei algumas vezes na enquete, sim, porque eu posso votar, qualquer um pode votar, e eu votei em Jack Brown. Esse é pra mim o melhor filme de 97. E que a gente... não ganhou também, né? Que não ganhou, nem longe disso, foi 4%. Eu nem lembro quem votei, mas mesmo que a gente tivesse roubado, era um favor pra você, garotão. Titanic? Titanic é foda, né? Só pra te fazer lembrar. Meu, já que você tá nesse parapeito aí, se joga, porra! Voltando, posso continuar, Álvaro? Cara, eu tô muito emocionado agora. Um comentário muito ligeiro, muito rápido, de um cara chamado Voodoo. Ele só fala o seguinte: pra mim, o maior filme de 98 é indubitavelmente o The Big Lebowski dos irmãos Coen, um filme bom e divertido de assistir, The Dude. Enfim, concordo com o Voodoo. O melhor filme de 98, se bobear, o melhor filme da história do cinema. Caralho! Vamos fazer um podcast. Fuga de Los Angeles contra a Grande Lebowski. Olha só, hein, velho. Putei. Fuga de Los Angeles! Porra, tem um cara no blog que me apoia, cara. Vi, toda vi, vez vi, que eu vi, apoio, vi, fuga de Los Angeles. Apoia de novo, garoto. Eu não esqueci seu nome, mas apoia. Muito bem, vamos falar sobre Wolverine. Como começou essa história de se fazer um filme sobre esse personagem com garras de adamantium chamado Wolverine? X-Men 1, cara, porque como diz, né, X-Men 1 nada mais é do que As Aventuras de Wolverine e Sua Turma. Cara, ele rouba o filme. Mas ali, nos quadrinhos sempre foi assim, o Wolverine sempre foi o personagem mais carismático dos X-Men. Há controvérsias, assim. Sim, há o mais... O mais popular ele é, sem dúvida. Sem dúvida. Se ele é o protagonista das histórias, é outra questão. Não, exatamente. Ele é o mais popular. O mais carismático, o mais popular. Ok, ele tem gibis próprios, mais de um. Coisa que inclusive. Nenhum tem. Nenhum deles tem. Hoje em dia tem. Hoje em dia tem. Tem Ciclope? Tem do Cable, já teve do Ciclope. Todos eles já não tiveram. Não aqui no Brasil, mas... Eu nunca fui leitor de X-Men, cara. O Colossus já teve, Homem de Gelo já teve. Eles não é uma série regular, mas eles ganham uma série. Tempestade teve. Sim. Uma época, agora ela é Tempestade e Pantera Negra, né? Eu não, acho. Não, mas realmente, cara, Wolverine é o que tem a revista há mais tempo, paralelo dos X-Men. Aliás... Gambit já teve. As histórias dele... Cara, eu tenho muita saudade das histórias dele. Agora, momento de saudade, né? Dele em Madripoor, como caolho. Cara, era um foi como ele apareceu no Brasil, cara. Né? O Wolverine apareceu no Brasil justamente nessa fase em Madripoor, caolho, com aventuras tendo como aliado o Capitão América, né? Não. A fase em Madripoor acontece durante a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Não. Eu não sou o leitor de Wolverine, sim. Admito desde já. Vamos evitar confusões. É porque quando o Wolverine ganha a sua revistinha própria no Brasil, ele está na saga de Madripoor, que ele se passa pelo caolho. Sim. Não é verdade? Que ele se finge de morto. E aí ele manda uma manobra super-homem, o super-homem só põe um Szinho no cabelo e ninguém reconhece que ele é o Clark Kent. E ele põe um tapa-olho. E ele põe um tapa-olho e é malandrão, sacou? Ninguém reconhece, é o Wolverine. Ninguém no planeta usa aquele cabelo que ele usa. Mas o maluco põe um tapa-olho e, meu Deus! Garras, Jackson, né? Garras, Tullis, garras, é você? Garras. Tipo, exatamente. Nazi, é você! Tipo, tá valendo. Aí sim foi quando ele ganha o título próprio no Brasil. Mas ele já era publicado no Brasil há séculos, junto com o X-Men e tal. Ah, entendi. Ok. Enfim, o fato é que X-Men é apontado por muitos, e acho que com toda a razão, o filme que viabilizou essa transposição aí dos quadrinhos para o cinema de forma... Foi um milagre, né, cara? Foi um milagre. O X-Men realmente, cara, foi... Primeiro porque o senhor Bryan Singer, que era diretor, que vinha de dois filmes pequenos, ambos brilhantes, cada um à sua maneira. O primeiro, Os Suspeitos, de 95, um filme maravilhoso. Fodaralhaço, demais. Depois, em 98, ele lançou O Aprendiz, que tem no elenco o Ian McKellen, também, que é um filme sobre um velho, que é um velho nazista, a amizade dele com um moleque, sabe, um nazista aposentado, enfim. Era assim. Um filme bem tenso, bem pesado e muito bom. E foi uma escolha até que bastante, né? Foi uma surpresa escolher esse cara pra dirigir os outros filme dois de herói. Não tem nada a ver, né, com X-Men. Aliás, que até os então... dois? Não, o... Ah, o Aprendiz e o Aprendiz. É, sim. X-Men foi o marco, cara. Quer queira ou quer não, assim, foram eles que conseguiram transpor os super-heróis de uma forma mais realista pro cinema. Quer dizer, primeira coisa, eles tiraram os uniformes coloridos demais. Que isso a gente que tinha, que tava em voga, que vinha dos desenhos animados. De Super-Homem, né? De... Vai, Batman não tem um uniforme colorido, mas... Puta, aquele amarelão no peito, assim, já era uma coisa bizarra. É, mas assim, o Super-Homem, ele, os heróis no cinema passaram por algumas fases, né? Quer dizer, por algumas fases não. Foi na década de 70 teve o Super-Homem e ponto, né? Só. É, a fase Super-Homem, porque todo o resto era. Aí teve muito ali o Hulk no, na TV, chegou a virar longa-metragem e tal. Mas, cara, aquilo é tosco pra caralho. Pra caralho, apesar de ter o Lou Ferrigno, ele ser foda pra caralho. Aliás, o Lou Ferrigno faz parte do filme Eu Te Amo Cara, numa participação sensacional que vocês têm que ver. Mas, então tem essa fase Super-Homem na década de 70. Na década de 80 a gente teve o Batman, que também se encerrou ali. Teve algumas outras tentativas. O senhor Roger Corman fez uma versão maravilhosa do Quarteto Fantástico, que nunca foi lançada. Cara, na internet, como eu queria ver isso, velho. Tem algumas cenas na internet, dá pra encontrar. Então, eu só vi cenas, assim. Nunca vi inteiro muito também. Muito ruim, cara. Acho que o pessoal dos Trapalhões se caracterizava melhor de Quarteto Fantástico do que... É verdade. Caralho, genial, né? O Zacarias como coisa, né? O coisa com uma peruquinha, assim. Ia ser maneiro. E aí, ainda nos anos 80, a gente teve o Justiceiro, né? O Punisher, com o Dolph Lundgren no elenco. Que, acredite se quiser, pra mim, é melhor do que esse que lançaram agora. Sabe, eu preciso admitir. O diário de guerra do Justiceiro. Eu não vi esse ainda. Saiu agora, lento. Meu pâncreas doeu, rapaz. O meu pâncreas, eu sequer sei onde fica o meu pâncreas. Porque você vai vendo aquele filme, cara, você vai vendo... Caralho, minha vida está indo embora. Estou perdendo 2 horas vendo esta merda. E é muito ruim mesmo. É uma aula de roteiro ruim. Eu tô sedento pra ver esse filme. É uma aula de roteiro ruim. Se tem alguém ouvindo que quer ser roteirista, cara, assiste aquele filme e você vai saber tudo que você não pode fazer num filme, rapaz. O que é uma pena... É muito ruim. A diretora, a senhorita Lex Alexandre, é uma mocinha tão meiga, tão fofa, tão bonitinha, tão delicada e tão... É o equilíbrio do universo, e que gosta, cara, tanto de uma sanguinolência. É o equilíbrio do universo. Pô, tá isso... Se ela é tão assim, ela é burrinha. É. Entendeu? É, mas tá aí tua primeira matéria especial pelo acesso, hein? Entrevistar essa gatinha, trazer pra cá. Ser, puta, ser. E aí fica maneiro. Falando mal do filme na frente dela, pra ela. Não. Você sabe... E uma merda aqui. Imagina, na frente dela eu vou falar que é genial. Você sabe que nós temos talento, nós mentimos de acordo com o interlocutor. Antigamente, sem problema nenhum. Não, a gente não tem ética nenhuma. É. Como assim? Todas as minhas opiniões aqui vão ser invalidadas, não por esses dois, ó. Até agora eu só fui sincero, hein, gente. Muito bem, vamos voltar a X-Men, a gente deu uma fugida aí. X-Men em 2000, filme de Bryan Singer, um orçamento limitado para um filme de herói, ele teve $75 milhões, rendeu quase 300 pelo mundo, foi um baita sucesso. E foi um sucesso de fórmula, né? De transportar Exatamente. O HQ pro cinema com adaptações, com mudanças, mas sem ofender aos fãs, o que é muito importante. Me ofendeu a Tempestade, mas só. Por quê? O resto... Ah, cara, porque a Tempestade é um puta de um personagem nos quadrinhos, já foi líder dos X-Men. Ah, sendo assim... Ela é uma mulher... Sendo macho, assim, sendo assim, tipo, o Ciclope foi estuprado na história. O Ciclope é um banana. É um banana. Mas ele sempre foi um banana. Ah, no cu, não. Aí vamos brigar agora. O Ciclope, até em Superman Returns, é um banana. É, não. Aquele ator é um bananão. Aquele cara só fica... Precisamos de um otário pro protagonista ficar aparecendo legal. Chama o Ciclope. Mas, porra, mas o Ciclope nos quadrinhos, não. O Ciclope nos quadrinhos, ele come todo mundo. Ele liderou todas as equipes possíveis e imagináveis do X-Men. No desenho, os quadrinhos, ele era um líder, né? Na época do desenho lá, mais famoso dos X-Men. Ele é o líder. Ele foi o líder durante a maior parte do tempo, mas ele é frouxo, ele, cara. Ele não é frouxo, tipo, porra nenhuma. Lógico que é frouxo. O Wolverine a vida inteira... Então, o Wolverine sempre comeu a Jean Grey. Porra nenhuma, não. Atrás do Ciclope, você viu a opinião? A o Wolverine comeu a Jean Grey por trás do Ciclope. Não, opinião parcial do fã. Você vê como é que é isso. Nos quadrinhos, ele, o Wolverine quer comer desesperadamente a Jean Grey há 20 anos. Ela só dá pro Ciclope. Não. Aí precisa vender revista, eles põem na capa o Wolverine comendo a Jean Grey. Aí quando vai ver, é um flashback punheteiro do Wolverine. Ah, meu Deus. Você sabe que é verdade. Nos quadrinhos, o Ciclope é maneirão. Porra. Tudo bem. Eu gosto de Ciclope. Eu sempre achei ele muito certinho, muito tipo... É, eu conheço poucos X-Men, conheço mais pelos filmes, e eu só tenho um motivo pra não gostar do Ciclope, porque eu acho ele um banana mesmo também. Agora, não sei... Não, mas cara, no desenho eu achava ele legal. Eu fiquei surpreso. Quando eu vi o X-Men, o que eu conhecia de X-Men era basicamente o desenho animado. E no filme eu fiquei surpreso com o Ciclope ser... Então, sem sal, né, cara? Ele não transmite nenhuma... Mas acho que a proposital é justamente para o personagem dele não competir com o do Wolverine. Exato. O que foi realmente... Agora, tem uma frase da Tempestade, cara, que essa eu achei que ofendeu. Ela, quando vai eletrocutar o Groxo, ela tá saindo de um elevador. Primeiro que ela tem claustrofobia, ela devia ter ficado apavorada dentro de um elevador, presa ali e tal. Mas tudo bem, vamos relevar isso. É, aí ela sai do elevador... faz uma ventania lá em volta do Groxo e tal, e pergunta pra ele: você sabe o que acontece com um sapo quando cai um raio em cima dele? A mesma coisa que acontece com todas as outras coisas. Cara, essa fala... isso é fala de quem, velho? É de ninguém, sabe? Meu, Tempestade falando isso. Desculpa, foi a única bola fora assim que eu vi no filme, apesar de reconhecer que ele foi um marco e tal. Mas Tempestade, fica entalado. O X-Men, ele chegou aos cinemas em 2000. Eu lembro quando eu fui assistir, eu dormi na cena final. Apesar de ser muito legal, só que eu peguei a sessão da meia-noite, velho. Como assim, eu tinha acordado, velho? Tipo 6 da manhã, eu tava na faculdade nessa época. E eu tinha acordado tipo 6 da manhã, passei o dia inteiro na faculdade, depois fui trabalhar. Aí à noite fui pro cinema pra ver a estreia do X-Men. E não tinha ingresso pra sessão das 10, eu comprei pro da meia-noite. Fiquei no shopping lá, eu e os camaradas esperando. E, cara, não aguentei de sono, dormi. Enfim, mas depois voltei pro cinema pra rever e... Que vergonha! Tava com sono, cara. Aí depois, em 2003, aí sim, o grande, na minha opinião, o grande êxito da franquia X-Men, que é X-Men 2. Esse é impecável, cara. Cara, é uma aula de filme, de cinema de pop, de cinema de ação, bem feito, é incrível. A primeira cena do Noturno invadindo a Casa Branca, cara... Pelo amor de Deus, que coisa linda. Não, cara, esse filme inteiro, ele tá cheio de coisa legal, ele é muito bom, e velho. E todo o subtexto que ele tem sobre o preconceito, uma coisa que existiu nos quadrinhos do X-Men. Muito forte. Muito forte, transposto pro filme de forma esplêndida pelo Sr. Bryan Singer mais uma vez. Agora ele teve um orçamento um pouquinho melhor, ele tinha 110 milhões nas mãos para fazer o filme. O filme rendeu, no final das contas, mais de 400 milhões pelo mundo, uma bilheteria gigantesca, e agradou muito a crítica. Infelizmente, quando foi anunciado X-Men 3, o Sr. Bryan Singer resolveu pular fora para fazer o subestimado o Super-Homem Retorno. Subestimado ou superestimado? Subestimado. É uma bosta esse filme. É uma bostona. É uma bostona. Eu não gosto. Bosta muito grande. Uma bosta de 3 metros. Uma bosta de 5 metros. Eu acho um filme lindo. Eu acho uma homenagem ao Sr. Christopher Reeve, ao Super-Homem da década de 70. Eu acho cheio de referências religiosas. Olha, essa coisa de homenagem, velho. Homenagem a 3. Bostão. Eu tô muito adulto hoje. Isso daí é desculpa pro cara... me deu na telha de fazer isso aqui. Ah, vou dar uma desculpa. Eu fiz uma homenagem ao que eu estava fazendo. Não é. O Brasil sabe o que faz. Eu gosto do filme. Acho... É uma pena que o público não tenha entendido. Entendo que algumas pessoas não gostem, entendo os motivos. Mas eu, pessoalmente, pro meu gosto, eu achei legal. Mas foda-se, porque a gente tá falando do Super-Homem, bom, né? Foda-se. Eu achei infantil, mas tudo bem. O pior de tudo... Bostão. A grande bosta sobre a existência do Super-Homem... a grande bosta, na realidade, sobre a existência do Super-Homem Retorno é o Bryan Singer ter saído da franquia X-Men, dando lugar ao Bret Ratner, clipeiro pra caralho, o cara que veio de Hora do Rush 1 e 2, até tinha acertado com aquele Dragão Vermelho, que é tipo sobre o Hannibal também, que é um filme bacaninha, que tem o Edward Norton, é legal, bacaninha. Divertido. Eu não desgosto do X-Men 3 tanto assim, não. Nem eu também. Eu acho longe de ser um filme ruim. Vale o ingresso. Só que, cara, ele cai em relação ao segundo. Assim. Cai, mas não é ruim, cara. Ele é bom. Ele é bom, eu gosto. Eu gosto. Vale. Eu acho bom. Pra quem curte quadrinhos, X-Men é bom. Vai lá, se diverte pra caralho. Não entrou na história de ninguém, mas é bom. Vale o ingresso. Mas eu daria uma nota, tipo... Se eu acho o X-Men 2 filme, tipo, nota 9,5, o X-Men 3 pra mim é uma nota 7, assim. Porra, e você uma tá nota sendo... 8. Você tá sendo chato com ele, né? Ah, não tô não, cara. Eu acho que é muito personagem. Eu acho que é personagens mal aproveitados. Ah, e... não. Você... A gente ainda não falou de Wolverine pra ver o que é personagem mal aproveitado. É isso aí. Aí, muito bem. Pra fazer o X-Men 3, o Brett Ratner teve 210 milhões de dólares na mão. Ele teve 100 milhões a mais. É o dobro da grana, né? O Bryan Singer teve quase o dobro da grana, sendo que foi feito apenas 3 anos depois. Quer dizer, a inflação não tinha subido tanto assim pra, né, pra justificar. Pra justificar. Mas foi um dinheiro muito bem investido, o público amou o filme, ele rendeu 459 milhões pelo mundo, 234 só nos Estados Unidos, quer dizer, um sucesso absoluto, mas ninguém estava muito afim de reviver a franquia X-Men como, sob aquele formato, mais uma vez, até porque deram o nome do filme de confronto final, The Last Stand, ou seja, tinha que... Se bem que The Last Crusade também está aí, isso não quer dizer nada, mas enfim, o fato é... Sucesso tremendo, X-Men foi um sucesso, a gente tá até agora falando de X-Men, não foi de Wolverine. E a Fox tinha na mão essa galinha dos ovos de ouro chamada X-Men, como tirar proveito disso? Criando spin-offs, o famoso spin-off. Deram esse título pomposo de X-Men Origins, ou Origens do Brasil. Mas peraí, eu tô em dúvida, porque a Fox, o Léo tossiu, a gente cortou, você não ouviu. Mas, me tirou a dúvida, os direitos do X-Men... São da Fox, né? Não é da Marvel mais. Não, então, é que tá. A Marvel hoje produz os seus filmes, né? Exatamente. A Marvel Studio. Mas algumas franquias, alguns nomes ficaram nas mãos de outros estúdios. O Homem-Aranha ficou com o Sony. O Homem-Aranha ficou com a Sony, o X-Men ficou com a Fox. Agora, minha dúvida é, os caras que a Fox tem os direitos sobre os X-Men e todos os personagens internos também? Ah, eu ela não sei, pode cara, fazer não... isso? Porque geral, os últimos filmes que a Marvel produziu são bem bons, cara. Homem de Ferro, né? São dois, né? O Homem de Ferro e o Hulk. E o Hulk, dois filmes legais. São muito bons. O Homem de Ferro é melhor. Homem de Ferro é impressionante. O Hulk não é tão bom assim, não. É bonzinho. É bonzinho, é divertido. Agora o Homem de Ferro é muito bom. É muito bom. Eu acho que eu tenho um respeito aos personagens muito maior do que todos os outros. Com exceção do Homem-Aranha, no filme da Sony. Tem um respeito aos personagens muito superior aos outros, entendeu? Concordo. Por isso que, assim, vocês dois viram Wolverine e falaram com mais autoridade. Eu não vi o Wolverine, então a minha obrigação é trazer polêmica para esse podcast hoje. Mas eu já tenho ouvido por aí que é muito ruim o Wolverine, né? O filme. A gente já chega nele, vamos chegar. Vamos lá. Assim, vou tentar poupá-los de spoilers por enquanto. Exatamente. E, Álvaro, você tá aqui, cara, para ouvir spoilers. Que maravilha. Daqui a pouco. Tamo junto. Eu já li tudo sobre esse filho da puta mesmo. Não vai ter nada no filme que eu não saiba. Vai. Mas vai sim. Só coisas que vão te decepcionar. Ah, tudo bem. Enfim, aí quando a Fox decidiu fazer essa série X-Men Origins, obviamente que o primeiro personagem a ganhar um filme próprio, um filme solo, seria obviamente. O Wolverine. Por vários motivos. Primeiro, ele sempre foi, como a gente falou, o mais carismático. E o que eu acho que é o principal dos motivos é uma escolha absolutamente perfeita pro papel que é o Hugh Jackman. Porque se o Wolverine, o filme, tem uma qualidade, é o Hugh Jackman. Você pagou um pau pras cenas dele nu. Pelados, né? Mas é isso, sabe? Ele tem um apelo muito forte com as mulheres, então é fácil convencer sua gatinha a ir assistir com você, porque ela vai ver o Hugh Jackman. Entra no site... Isso que você não namora é minha namorada. É impossível levar ela pro filme de super-herói. E ele é um ótimo ator, ele é carismático, e ele tá muito bem no personagem e muito confortável. Você concorda comigo, Léo? Sim. Ele tá... Isso é impressionável, a gente pode discutir, cara, se realmente o Wolverine, que a gente conhece os quadrinhos, é esse que o Hugh Jackman fez. É verdade. Eu não sei se é... Fora a altura, né? Não, que o Wolverine dos quadrinhos é conhecido como baixinho. É, exatamente. É. Tipo, esse daí é meio... Ele não chega a 1,70m nos quadrinhos, né, Wolverine? É, acho que é 1,65m. Depende do guia que você vai pegar da Marvel, porque ela lança o guia oficial cada década, né? Mas o Hugh Jackman, ele faz o Wolverine nesse filme novo, ele faz o Wolverine um pouquinho mais selvagem, um pouquinho mais próximo dos quadrinhos. Ainda assim, há anos luz do Wolverine doidão que... Né, é, que tá amenizado. Tá bem amenizado. Tá bem... Mas é o Wolverine no mesmo espírito que ele fez nos três X-Men, no, nos filmes. E é o Wolverine que a galera aprendeu a amar aí, quem é fã de cinema e tal. Então é óbvio que Wolverine seria eleito como o primeiro filme solo... É, da, né, o spin-off da X-Men, da franquia. Por enquanto, o que tá meio confirmado é um filme do Magneto, que já tem roteiro, já tem equipe envolvida, cara, mas... esse eu acho que dá um caldo mais do que Wolverine, cara, porque é um personagem... Se for bem feito, né, cara? Eu acho difícil ser mal feito, porque... É um personagem complexo, velho. É, e Magneto... tem toda a relação dele com o Xavier, é bem legal. Não, é muito legal. E como é que chama o grupo que o Xavier monta primeiro, antes dos X-Men? Não, tem... o primeiro é os X-Men. É os X-Men. É. Não, depois teve vários, teve não, X-Factor... É que tem, é que tem, não, é que na verdade... Jovens na verdade, é que na verdade tem essa aulinha pra os... Virgens de quadrinhos, como o Bruno Day. Não sou virgem, que é, mas... É que o primeiro... É que o inexperiente. É que o primeiro grupo de X-Men, que é a formação que não tinha original, Wolverine. Não tinha o Wolverine, que era o Ciclope, o Anjo, o Homem Jean de Grey. Gelo, a Jean Grey e o Fera. Ciclope. É um quadrinho popular, mas não é tão popular. X-Men é do Stan Lee, X-Men? É. É do Stan Lee, mas ele não... É Marvel do Stan Lee, cara. É. Vai mas, sem medo. Mas, mas ele... tem um medinho envolvido ali. Faz uma aparição. É bom, a crítica curte, só que ele não é um sucesso de vendas. Aí tem a reformulação dos X-Men. Entendi. Que aí já roda todo mundo, fica só o Ciclope. Aí entra o Wolverine, entra o Colossus, entra... O Wolverine que essa era o personagem... que você tá falando é do Chris Claremont ou não? Ou é do John Byrne? Não. É na década de 70, em 75. Ah, é mais velho que isso. São os New X-Men, novos X-Men. Que aí sim tem aquela capa clássica da aquela aventura que uma ilha inteligente captura os X-Men originais e o Xavier tem que recrutar novos X-Men. É de onde tiraram a ideia pro Lost. Que é o clássico assim, deu merda na equipe, precisamos de uma equipe nova. Aí vai lá, pega todo mundo, gente com baixa autoestima, não sei o que, joga ali num time novo e vai. E aí foi aí quando com o novo time é que os X-Men viram um sucesso de vendas. Porque o Wolverine, por exemplo, o Wolverine era um personagem secundário da Tropa Alpha, que era um quadrinho canadense, meio de merda, e o Wolverine surge... A inclusive... primeira missão dele foi contra o Hulk, né? Sim. Que foi a primeira aparição dele. A primeira aparição, exatamente. Ele entra com um personagem excelente ali de apoio pro Hulk. E tinha o bigodinho, parecia o Gato Félix, assim, dos primeiros desenhos. Era coisa meio ridícula, né? Mas é dali, mas ele veio pro X-Men e assustadoramente encaixa ali na história. Aliás, cara, eu vi uma coisa na sessão que eu fui, né, na cabine que eu fui, tinha um cara vestido de Wolverine. Tá brincando. Esse pega geral. Esse come mulher pra caralho. Não, e o cara, se deu um vestido de Wolverine. Era igualzinho, assim. É da gasta toneladas com gel. Acho que não era fã, era da produção mesmo. Ah, era infeliz. Precisava de dinheiro. Ele não tava muito alegre tirando fotografias de si mesmo. Mas aí eu vi, cara, que aquele cabelo é humanamente possível. Ele existe no mundo real. Eu estive diante daquele... Eu achei que fosse feito especiais, cara, aquele cabelo. Pelo amor de Deus. Sério? Dá pra fazer? Dá. Eu não sei como, velho. Assim, o cara deve ter perdido 50 horas no Jaça, mas ficou, tá ligado? Pô, tá aí a dica pra você, Jean-Louis Davi Coifer, que fica lá com várias opções de corte. Não tem esse. Revolucione o corte oferecendo corte Wolverine. Corte Wolverine. Legal. O Nazi utilizou esse corte na capa de um álbum, né? Ele sensacional. Fez a capa de um álbum caracterizado como Wolverine, que é uma coisa bastante patética com o Wolverine. E o outro filme, além do Wolverine e do Magneto, seria um filme dessa formação original dos X-Men aí que você acabou de citar. Que eu achei que tivesse nome específico, mas aparentemente não tem. Não, é X-Men mesmo. É, e aí... Isso pode ser... Eu não vou entregar spoiler, mas tudo bem. Não, mas porque não é spoiler. Se é rumor, o filme nem começou a ser produzido. Não, é porque o filme Wolverine tem indícios sobre isso. Ah, né? Tá bom. Não, então... Agora, enfim... Deixa pra falar no final. A Fox já falou, né? A maior cara larga do mundo, como é de costume, que a Fox não é nenhum padrão de bom comportamento pra estúdios, infelizmente... Então vou poder falar mal da Fox, que ela não tem nada a ver com a MTV, né? Pô, falemos mal! Falemos Fox, vai se fuder! Cara, insistos, eles vivem falando mal da Fox, cara. A Fox tá todo mundo batendo a Fox. O fato é que a Fox já anunciou que realmente o filme do Magneto e do X-Men no comecinho ali estão sendo planejados, o Magneto tá bem adiantado, mas o projeto só decola quando eles souberem como que o Wolverine se sair, vai se sair nas bilheterias. Cara, porque eu aposto no Magneto assim como um filme legal, cara. É um personagem que eu gosto muito. Eu acho a opção bastante perigosa, porque o Magneto, ele é um personagem valioso e importante, mas ele não tem essa popularidade toda. Não, e é um vilão, por exemplo, né? E é um vilão. Opa, nos quadrinhos. Ele já liderou os X-Men também. Ah, é? Não, mas é. Isso... Mas, tá. Aliás, no próprio filme também. No terceiro filme, na hora que dá merda geral... É, que tipo, ele se une. Todo mundo vai morrer. É. Então tá. Antes que todo mundo morra... Não, porque o Magneto é um vilão complexo com várias camadas. Exatamente. É. Mas, porra, exatamente. Ele não é raso, entendeu? Ele não é só mal. Eu concordo com isso, mas daí ele liderar o X-Men, qualquer merda é merda. O Homem de Gelo já liderou o X-Men. Se bobear, o Capitão América já liderou o X-Men. E nem é mutante. Mas a questão não é isso. Se bobear, o Super-Homem já liderou o X-Men. Exatamente. Porra, mas o leadership do Capitão América é alto. É foda, moleque. Sou fã do Capitão. Mas, enfim... É. Eu sou. Mas aí, só lembrando. Por exemplo, o Magneto... ele nunca tem o título próprio dele, nunca teve, que eu lembre, ou se teve, foi por um período de tempo muito que curto. Que eu lembre também não. Ele nunca teve um título dele de quadrinhos. Podemos? Ele sempre foi coadjuvante, ele sempre foi o personagem fundamental no universo. Forte, de X-Men, né? Mas, por exemplo, ele nunca sustentou uma revista só dele, por exemplo. Sacou? Porque você nunca vai ver um vilão... Tem uma revista própria. Que isso? Exatamente. Venom do Homem-Aranha teve revista própria por muito tempo. Não, mas o Venom tem pra fazer herói, né? Ou não? Não, mas aí quando o vilão é muito popular, transforma ele no herói pra ter o título. Dente de Sabre já teve o título dele. E foi herói já, Dente de Sabre? Por um tempo, já. Virou até do X-Men. Que mais vilão? Tem uma porrada de vilão. Quadrinhos, dá umas escorregadas muito foda. Não. Para dirigir esse X-Men Origins Wolverine, a Fox elegeu um cara chamado Gavin Hood, que chegou a ganhar um Oscar já de filme estrangeiro por aquele Tsotsi, que no Brasil é Infância Roubada, de 2005, ele ganhou o Oscar em 2006, também dirigiu O Suspeito em 2007, com o Jake Gyllenhaal e a Reese Witherspoon. Você acabou de falar que O Suspeitos era do Brian Singer? O Suspeito. É um outro filme, tipo, homônimo. Tá, no singular. O Brian Singer é O Suspeitos, esse é O Suspeito. Enfim, é um diretor iniciante, sul-africano, então isso poderia indicar duas coisas. Poderia indicar a Fox apostando num cara talentoso, num novo nome, e acreditando no que esse cara poderia fazer. Ou poderia indicar a Fox usando um cara com pouca experiência para fazer valer a sua visão sobre o personagem, a visão do estúdio, a visão dos executivos. Infelizmente, essa parece ser a realidade, a possibilidade mais plausível. Porque o filme foi refilmado, a Fox brigou, o Gavin Hood quase perdeu o emprego, o Joel Silver, todo mundo conhece como produtor, né, tanto do Super-Homem lá da década de 70, Máquina Mortífera, um cara muito envolvido na indústria, ele foi chamado para apaziguar os ânimos ali entre os executivos da Fox e o Gavin Hood, o cara quase foi demitido. Foi clima Wolverine mesmo. Foi um clima tenso, as filmagens todas estiveram envolvidas com um clima bastante tenso, que depois viria se repetir já mais próximo do lançamento do filme, que a gente já fala sobre isso. Convém também alertar para a dupla de roteiristas convocada para escrever o filme do Wolverine. Foi David Benioff, que tem em seu currículo obras-primas como Troia, por exemplo, né? Horripilante. E o filme A Passagem, que é o filme do Mark Foster com o Ian McGregor, não sei se você já assistiu, não vi. A Naomi Watts. Eu gosto do Mark Foster, o cara que dirigiu o 007 novo, o último, né, o Quantum of Solace, dirigiu o Caçador de Pipas, mas a passagem foi muito ruim e peca justamente aí, num roteiro embolado que não funciona, quer dizer, roteiro ruim. E o outro roteirista convocado para escrever Wolverine é um cara chamado Skip Woods, esse sim é um inepto da pior qualidade. Porra, o cara escreveu o roteiro de Hitman, você assistiu Hitman? Nossa, que não, merda, Deus velho. Deus do céu, eu não, cara, consegui assistir até o final. É muito, e também escreveu o roteiro do Swordfish, A Senha. Com também Hugh Jackman, muito ruim, né, cara? Hugh Jackman, Halle Berry. Não acho tão ruim, não. Halle Berry paga peitinho. Exatamente. Garoto. Grande sim. Momento. Isso, mas, sim. Cara, isso, mas será que tava no roteiro? Mas será que tava no roteiro isso dele? Daí isso? Depois você vê no Egotastic ou qualquer coisa assim, velho. Não precisa assistir o filme inteiro. Pra ver o peitinho, o peitão, né, da Halle Berry. Pô, e os preliminares, né? Assim você vai logo pro peitinho? Que sacanagem, eu quero ver o jogar cidade. Enfim, dois roteiristas muito ruins. E aí você percebe, né, cara? Quando tem gente com pouco talento envolvida, as chances de dar errado é muito grande, e aí Você soma isso, estúdio metendo o dedo, executivo opinando na história, cara, a chance de dar merda. Cara, do jeito que você tá falando, parece que o filme é uma bomba sem tamanho. Mas aí, eu quero colocar... Não, é bem assim. Então, mas calma, eu quero colocar o ouvinte... Deixa desejar. Eu quero colocar o cara que tá ouvindo na mesma situação que eu tava. Eu sabia de tudo isso quando eu fui ver o filme na pré-estreia ontem. Ou anteontem. Então, a minha expectativa foi lá no chão. Eu cheguei, encontrei a assessora e falei, cara, eu tô esperando uma merda, porque eu acho que isso vai ser uma porcaria. Ela falou, pô... E realmente, cara, a minha expectativa era a pior possível. Então, eu vi o filme e saí até que satisfeito, porque realmente não é... Quer dizer que é um truque, é um mind game agora. É um mind game. Não, mas sei lá, eu acho que expectativa é um negócio muito importante. Não, deu um coringa, né? É uma coisa de tortura psicológica, né, meu ouvinte? Ó, levem a sério One Day, porque aí você vai mesmo arrasado ver o filme, assim, você vai a contragosto e aí talvez você goste. Mais dois pontos negativos, antes de a gente começar a falar dos positivos. Will.i.am, vivendo o John Wayne. Ai, esse filme... Ah, velho, é brincadeira. Cara, isso ele já foi... é ruim cantando, não, cara. Não, isso foi foda, é um foda, péssimo velho. Rapper, isso aí coloca o cara pra atuar. Ah, cara, isso foi um chute no saco, assim, meu... Ah, cara, toda vez que eu vi o cara na tela, assim, eu me contorcia, cara, de dor, vergonha. De vergonha alheia, da vergonha atuação... Alheia, péssima, cara. E a cena final péssima. Dele é ruim demais. É não, ruim demais. Cara, assim, ele tem a mesma cara quando ele tá matando alguém, ou quando ele tá sendo morto de uma maneira absurda, e quando ele tá... Sabe, é a mesma cara, ele pode estar comendo ou sendo comido, e ele tá com... E o senhor Ryan Reynolds, meu amigo, você não é herói de ação, já tentou em Blade Trinity, passou vergonha, tenta de novo agora. Quem que é ele? É o Blob ou... Ele é o Wade, ele é o Wade, que depois vai virar o Deadpool. Agora, ele como Deadpool, de boca fechada, eu já achei mais legal. Mas o Deadpool nos quadrinhos é um puta num tagarela, né? Ele é? Não, nos quadrinhos é um personagem incrível. Ele fala pra caralho. Tem uma nerdice maior nos quadrinhos. Mas ele é o Wade. A história é diferente, assim, ele era um cara que tinha câncer e aí usaram, durante o projeto Arma X, que aparece no filme também, mas assim, vou pegar só o lado dos quadrinhos. Eles pegam o DNA do Wolverine e usam experimentalmente pra cuidar, pra tratar o Wade... E aí ele fica com um super fator de cura. E aí junto com esse fator de cura ele tem também agilidade, etc. Tipo, o fator de cura dele é tão forte que impede que as pessoas leiam a mente dele, assim. Ele se regenera muito rápido. Tá. Muito mais do que o Wolverine. E do ponto de vista de criação, o Deadpool é interessante também porque ele é a tentativa de fazer uma mescla do gênero super-herói com humor. Os quadrinhos. Apesar de ser do Rob Liefeld... Seria um lobo mais incompetente da Marvel, mas é engraçado. É bastante engraçado. Só voltando ao lance executivo, o background da história, eu falei que a primeira coisa, o primeiro problema que teve foi esse lance da briga do diretor com os executivos e tal. O segundo foi o que acabou ficando mais notável aí, saiu na imprensa toda. O filme vazou um pouquinho antes da estreia. Segundo a Fox, vazou uma cópia que não era final. Será? Eu tô pra assistir agora essa cópia só pra ver se é a mesma A duração da cópia que vazou, a duração que tá no cinema é a mesma. Isso já é no mínimo um indício de que realmente seria a versão final. O que não tem realmente são os efeitos sonoros finalizados, nem os efeitos especiais finalizados. Mas então perde uma boa coisa do filme, porque os efeitos, em termos de efeitos especiais, já é meio padrão, né, nesses filmes com esse tipo de orçamento, mas é do caralho. As cenas de combate e tal são espetaculares, assim. O lance é... Fazia tempo que um filme do tamanho de Wolverine não vazava antes de ser lançado, né, cara? E foi muito icônico aí, o link pra você baixar espalhou pra internet inteira. E até chegou nas mãos de um cara chamado Roger Friedman, que trabalha na Fox News. E é um animal, né? É no mínimo burro pra caralho. Toma! Porque o maluco viu o filme pirata, aí colocou em seu blog na Fox News... uma resenha do filme dizendo que era mais fácil você baixar o filme do que você sair na chuva pra ver o filme no cinema. Obviamente, o rapaz pegou seu emprego. Ele tava pedindo, velho. Tava pedindo. É possível, burro, cara. Caralho, sou fã. O cara que cria polêmica. Então que você não contrata, o cara que tá disponível no mercado. Pô, se tivesse esse poder... Você pode se fuder muito, cara. Roger, if you are listening, please call me. Let's talk about the new job for you. Here in MTV. And whole MTV. WholeMTVBrazil.com. Mas, porra, Mas o que eu ia falar? Quero uma, suscitar uma questão polêmica aqui. Será que ter vazado o filme do Wolverine pode gerar um efeito tipo Tropa de Elite? Então. O público ser maior porque a parada pirata serve como propaganda? Eu acho que não. Porque eu se aposto. O filme é foda, igual foi o Tropa de Elite, aí a propaganda vira positiva. É. Não é o caso. Não é o caso. Só que na sessão que eu tava. É ruim e aí a sessão que eu tava, que era. Que eu perdi a cabine, o Léo que foi no meu lugar, eu acabei vendo uma sessão de pré-estreia pra clientes da Fox e eu fui convidado lá pelo assessor e fui. Chique! Mas eu infelizmente... O apresentador da MTV! Você também foi, babaca, não foi porque eu não quis. DJ! Eu sinto o perfume da Álvaro, Kika. Álvaro também estava convidado, não foi porque teve compromissos profissionais. Profissionais. Não pôde estar presente. Mas enfim, o fato, meu amigo, é que o filme acabou a sessão, foi aplaudidíssimo na sala que eu estava. É aplaudido mesmo, efusivamente. Ah, porra, era funcionário da Fox. Não é uma merda, eu me limito. Não era funcionário. Era, tipo, nego de agência, publicitário. Não é semi-funcionário da Fox. E eu já fui em outras pré-estreias desse tipo. Não, eu já fui em outras pré-estreias no mesmo molde e ninguém aplaudiu. E o filme foi aplaudido. Ridículo aplaudir filme. A menos que o diretor da porra do filme seja na sala. Se o diretor tá lá, você vai ser... Ou o ator, né? Você vai e aplaude. Mas você tá aplaudindo quem? O cara do projetor. Né? Não faz o menor sentido, né? Ah, cara, mas aí é... Enfim, é como o aplauso é o alimento do artista, cara. Vai ele disso. Alguém ligou pro Kevin Hood. Tô te aplaudindo aqui, cara. Ouve aí. Você tá zoando, mas isso acontece. Eu sei que acontece. Mas mostra de cinema que mais acontece é isso. Não, porque eu trabalho com. Já trabalhei com os cineastas e tal. Quando o cara sabe que na puta que pariu no Nordeste. Levantar e aplaudir o filme dele, ligam pra ele e ele fica todo feliz. É mesmo? Sério, eu já vi essa cena. Eu aposto que ninguém ligou pro diretor do Wolverine. Não, lógico que não, só quis tirar onda que eu trabalho com o cinema nacional. Mas, porra. Como se isso fosse algum motivo de orgulho. Sim, polêmica. Eu quero trabalhar com o cinema um dia, eu já trabalho. Eu sei que é. Eu falei brincando. Mas só pra fechar a questão aqui. Realmente eu concordo com você, Léo. Acho que não vai servir como propaganda, até porque o Brasil tem um cenário totalmente diferente com esse negócio de distribuição de cinema e tal. Talvez o vazamento não sirva como propaganda, mas eu aposto no sucesso desse filme. Eu não acho que ele vai flopar, não. Eu acho que ele vai dar muito certo, porque o Wolverine é muito carismático, todo mundo gosta do personagem e a galera vai assistir. E o filme tem todos os elementos que o público gosta. Ação pra caralho. Então, galera, a partir de agora... Se você continuar ouvindo este podcast, você vai se fuder porque vai saber o que vai acontecer na porra do filme. É isso aí, spoilers. A partir de agora, se fode aí. Se fode, garoto! Bom, todo mundo sabe, é mais do que sabido. A gente não vai falar nenhum spoiler absurdo, não vai contar o final do filme, pelo amor de Deus, né? Não, obviamente. Lógico que não, o Wolverine até morre. Até porque o Álvaro não... Eu não vi. Não viu. É. Mas é óbvio, o filme fala sobre a origem, afinal se chama X-Men Origins. Opa! Mas não se anime se você é um leitor de gibi e conhece o Origins, porque o gibi inteiro ficou resumido em 5 segundos de filme, cara. Ele passa... praticamente batido, assim. É um resumão que eles fazem. Não contam a história do Wolverine, nem falam que era o padrasto dele, que era o jardineiro que se chamava Logan. Colocam o Wolverine indubitavelmente como irmão do Dente de Sabre, o que no gibi, por ser mais profundo, por ser mais detalhado, fica no deixa, ar, deixa no obscuro, deixa em aberto. Ou seja, nessa parte ele dá uma decepcionada. Mas ele começa no exato mesmo ambiente, local e época, né, que se passa o Origem. 1800 e pouco e tal. Assim. No Canadá, uma fazenda e tal. O filme é isso, ele mistura esse comecinho do Origins, ele tem elementos da saga da Arma X. De Madripoor e da Arma X, né? Sim, Madripoor meio mascarado assim, mas né, ele meio que em traje civil, disfarçado, vivendo uma vida paralela. Eu achei que esse ano eu não veria nenhuma cena de abertura que me agradasse tanto quanto o Watchmen. E eu tinha razão, eu não vi. Mas eu vi uma que me agradou quase tanto quanto o Watchmen, que é a fã de Wolverine, cara. Eu achei a cena de abertura maravilhosa. Boa pra caralho, porque as guerras, né? Porque é muito boa, cara. Que é o Wolverine e o Dente de Sabre lutando lado a lado. em várias guerras, desde a Guerra Civil Norte-Americana, aí eles passam pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aí a cena chega deles, até o Vietnã, não? Chega no Vietnã. A cena deles, Resgate do Soldado Ryan, né? Eles saindo, no desembarque no dia D na Normandia. Aquela cena ficou muito legal, cara. Muito foda, cara. Porra, tô triste agora de ter visto também. Isso é muito bem feito. Eu acho que o filme, a primeira metade dele, ele segue num tom muito legal. Seja ele fiel ou não aos quadrinhos, e aí o Léo pode falar muito melhor do que eu, mas a gente tá falando de cinema, não tá falando de fidelidade. Não, né? Claro. Eu tolero adaptações. É, aliás, o Batman Cavaleiro das Trevas é... Ou mesmo o Watchmen, cara. Ou mesmo o Watchmen. Muito bem adaptado. Tem muita alteração, assim, final foi mudado, tal, monte de coisa, mas ficou do caralho. Tipo, o Beto é melhor do que o original. O final, sim. Não, eu acho. O final dos quadrinhos é 10 vezes melhor que o filme. Com a alienígena do filme ver, é bom. É muito melhor. Com a Lula Gigante... É zilhões de vezes melhor. Eu discordo. Porque a solução pro personagem do Pinto Azul lá é. Nos quadrinhos é muito melhor. Nos quadrinhos é melhor. Eu não acho, né? Nos quadrinhos é melhor, eu acho. Enfim, ainda bem que as pessoas discordam. Esse é um mundo muito chato. Até porque hoje eu tô rico nos argumentos, né? Eu fico, não acho. Eu não digo por quê, eu só não acho. E eu tô aqui, sim. Não, sim. Agora eu acho que o filme, até a primeira metade, ele vai muito bem. O problema, e aí a gente falando de. De roteiro, estrutura de roteiro, criação de personagem. Quando você cria um personagem, você estabelece alguns conceitos em relação a esse personagem. Uma personalidade pra ele, né? Um modo de agir. O personagem ele tem um modo de agir durante a história. E ele não pode mudar bruscamente o seu modo de agir. Você não pode... Até pode se tem um motivo. Se tiver um motivo muito forte, uma ruptura. Então, porque você tem o personagem do Gambit, que aparece durante pouquíssimo tempo no filme, não se empolgue pelos trailers. Tem o Gambit no filme. Quando o Wolverine conhece o Gambit acha que o Wolverine quer tá lá pra pegar ele de volta, levar ele de volta pra ilha lá onde tá o Stryker. Acontece que o Gambit, a primeira reação dele é uma reação de fugir de Wolverine. Ele bate no cara e corre. O Wolverine é jogado pra fora do bar. Isso é um spoiler, mas não é uma cena muito nada demais. Tem no trailer, boa parte dessa cena. Porque ele aparece 5 minutos, ou seja... Ele é jogado pra fora do bar e lá fora encontra quem? Victor Creed, Dente de Sabre, e estava fora. E os dois começam a brigar. Está lá Wolverine, Dente de Sabre brigando. O que o Gambit fez? O que você pensa? Se escapuliu, porque ele não quer voltar pra porra da ilha. Foi embora. O maluco volta com a porra daquele cajado e dá no meio dos dois. Por quê? Não faz o menor sentido, nenhum, cara. Não faz nenhum sentido ele voltar. É o seguinte, o paralelo no mundo real é... Um cachorro tava indo te morder. Aí ele viu um gato e foi morder o gato. Exatamente. Aí você volta e... E vai chutar o cachorro. E vai apartar os dois, tá ligado? Bem isso, cara. Tipo, sensacional. Você tava fugindo do cachorro. Lembra do seu motivo original? Continua com ele. E aí, cara, você esperar que a audiência seja burra, sabe? De não perceber que o Gambit só voltou porque pro diretor, naquele momento, era interessante pra história que o Gambit voltasse. Porque você teria mais uma cena de efeitos especiais, mais barulho e mais explosão enchendo a tela. E mais uma chance de spin-off com um filme do Gambit no futuro, né? E eu até achei o Gambit bacana no filme, assim, sei lá. Mas, cara, é assim, ele obedeceu aquela regra que o Sérgio Aragonés já explicitou, que assim, se dois heróis se encontram, eles têm que brigar. Exatamente. Eles têm que tratar... Os quadrinhos são assim. Os quadrinhos é sempre assim. E o Wolverine é assim. Tem várias cenas que poderiam ser resolvidas só com a conversa, mas não, o nego sai na porrada, sabe? Exatamente. Tem uma outra briga sem propósito algum com a o Blob. A abertura do filme. Não, a do Blob é impressionante. É assim, piada, né? O Wolverine era aliado do Blob antes até dele ficar gordo. É. Na época do Vietnã e um pouquinho depois e tal. Eles estão no que é o grupo assim. Alpha, né? Aquele é o grupo Alpha. A tropa Alpha. E... É que aqueles não são os personagens da tropa Alpha dos quadrinhos. Mas enfim, tá fazendo o papel de tropa Alpha aí. E aí, eles estão separados faz parece que 6 anos... E o Wolverine vai voltar pra pedir uma informação pro Blob. E ele briga com o Blob à toa, assim, tipo, só porque o Will.i.am falou pra ele, eu gostaria muito de ver você sentando porrada nesse gorducho. E aí ele topa, veste as luvas lá de boxe, tem uma briga com o Blob, e aí depois que ele acerta a cabeça do Blob lá, ele faz as perguntas que ele quer e vai embora com a informação. E ponto. Cara, e ponto. Mas eles eram aliados, eles podiam filme. Simplesmente chegar e falar, cara, então, pelos velhos tempos, aonde tá tal cara? Ah, tá ali, ó. É. Foi por ali. A primeira boa cena de ação do filme... Isso é muito maneiro, né, cara? A primeira cena de ação legal do filme, que é com essa tropa alfa camuflada aí, no caso, é uma cena bem feita, não, as cenas especiais, de ação são muito boas, competentes e tal. Só que, cara, a cena de ação não basta ser legal, não basta ser bem feito. Ela tem que ter um sentido com a trama. Então você tem o Wolverine, o Blob antes de ficar gordo, o Wade, o cara que some e o que atira. O Will.i.am e o cara que atira o Zero. E o rapazinho do Lost. Ah, o Lost e o Senhor dos Anéis, todo mundo sabe o que é. Ninguém sabe. Dominique Monaghan. É, ninguém chama esse cara pelo nome. Frodo. O Frodo. O cara do Lost. É o oficial do Lost. Ele não tem o nome próprio. Enfim, cara. Os caras invadem um quartel-general X de um, sei lá, um general. Os caras invadem a parada. Matam todo mundo, desce porrada, uma puta cena de ação, você vai imaginar, mano, os caras tendo que pegar esse cara por algum motivo absurdo, né? Pra eles chegarem até a sala e pedir o peso de papel na mesa do cara, velho. Porque é um negócio de adamantium, saca? Então é o Striker indo atrás pra descobrir a fonte do adamantium e descobre que esse cara tem essa pele de adamantium em cima da mesa dele. Ou seja, eles tinham um cara. Ele não lá. Pode entrar lá e falar, amigão, te pago 1000 doletas por essa pedra de aí em cima não, da sua mesa. Beleza, cara, toma aí, essa pedra não vale porra nenhuma mesmo. Não, o cara tem que invadir o bagulho, velho. Mata tudo quanto é capanga. Mata todo mundo. E esse é um ponto explodiu que a crítica... Explodiu um tanque, tá ligado? Eu me sinto até mal falando isso aqui, porque é exatamente o ponto que o Omelete tá abordando na crítica dele, se não me engano, que é do Érico. Muito bem escrita, como de costume. Mas, cara... É o político nessa fase, né? É bom, muito latente o quanto que é desnecessário. E são várias cenas desse nível. O Will.i.am lá, que eu nem fiz questão de decorar o nome do cara, mas o Will.i.am, ele é um teleporter, cara. Ele podia ter se teleportado pra lá, pegou a pedra e caído fora. Dois segundos, tá ligado? Tipo, entra, caralho, puff, pega a pedra, sai, puff. Você vai arriscar ver os seus soldados desse jeito? É que assim, os caras também eram tão fodões que dá a impressão... Toma essa, Érico Borges, não pensou nisso. Que dá a impressão de que os caras nem suaram, né? Porque eles acabam com os capangas com uma facilidade, assim. Tipo, são 50 nego atirando no Wade. E o Wade rebatendo com as espadas, tá ligado? E ricocheteando a bala de volta pros caras, tá ligado? E que é muito legal que mora ele corta uma bala no meio e mata dois. O cara atira nele, aí vê que o lance meio Matrix, né? A bala que vai lento. Aí ele dá com a espada na bala, corta a bala no meio, a bala sai só caramba pra um lado e mata dois caras atrás dele. Então, o Deadpool, por ser um personagem do Robbie Liefeld, ele tem um pouco essas propriedades... Sobre-humanas. É, ultra, ultra, ultra sobre-humanas. O cara persegue um bandido na corrida e às vezes demora pra alcançar o cara, mas na hora de desviar de balas, ele enxerga a bala chegando e calcula e bate, divide em dois, que é meio contraditório. Mas enfim, isso daí faz parte do personagem, nem foi um erro de adaptação, não foi nada ruim nesse ponto. Só é over total, assim. Mas ainda assim, essa cena tá no começo do filme e faz parte... E é foda, faz parte dessa, foda. É uma cena foda, faz parte da primeira metade que eu falei que é legal. E é realmente legal, é realmente divertido. E é legal você ver mais uma vez o Wolverine na tela, um personagem agradável de você, né? Carismático, é legal, divertido. E nessa cena ele não faz muita coisa também, né? O Wolverine, ele tá... Tipo, mais ou menos escanteio, assim. Abre e fecha aspas, né? É verdade. Agora, ele enche de sabre. A segunda metade, aí que tem a cena do Blob, na luta, ele lutando com o Blob, e a cena do Gambit, quer dizer, um erro que foi cometido em Homem-Aranha 3, é o erro que foi cometido em X-Men 3, é o erro que é cometido agora de modo muito mais intenso. Então, você falou algo que foi o que, na minha cabeça, na hora que acabou o filme, a primeira palavra assim, que veio na minha cabeça foi Homem-Aranha 3. Na verdade são três palavras, mas foram essas. São duas e um número, na verdade. Bom, vocês entenderam. Porque, cara, foi exatamente o mesmo erro básico, que é você colocar um monte de personagem, mas entulhar o filme de referência e não tratar nenhuma delas. Exatamente. Tipo, ou você faz um filme com 5 horas e divide em dois, mas não fizeram isso com Wolverine, eles fizeram um filme de 1h40. E aí, cortaram toda a história de todo mundo, tipo, os diálogos ali, tem muita coisa solta, tem muito personagem que aparece do nada e depois vai pra lugar nenhum. É. O que o senhor Fox e o senhor Studios de Hollywood tem que entender é que pra deixar o fã feliz, não adianta encher o filme de personagens, de referências, de coisas que o fã vai identificar. Porque não basta o fã identificar. O fã tem que gostar de novo do cara. Você tem que reconstruir essa paixão Exatamente. Que o fã tem pelo personagem que tinha nos quadrinhos. Você tem que construir de novo no cinema. Não basta ter o Gambit lá. Porra, eu era maior fã do Gambit, então eu vou gostar do Gambit no cinema. Não é isso, não, não é porque assim que funciona, meio que estragou, cara. O personagem. Estragou, né? O personagem, estragou o Blob, gastou, estragou, né, o Gambit, estragou o Age, estragou o Deadpool, estragou todo mundo, saca? Se duvidar, ainda estragou o Dente de Sabre. Porque assim, deu no um trailer, relacionamento. Eu já deu acho um Dente de Sabre bastante. É que ele é pouco animalesco, né, cara? No X-Men 1, ele era um macaco, praticamente. No X-Men 1, isso assim, deram pro Dente de Sabre o mesmo tratamento que deram pra Tempestade, sabe? Ele ficou meio burrão, tá ligado? Ficou, tipo... Não, é que no pior trailer... que isso, só o Bane no filme do George Schumacher, cara. É, foda. Pior que... O Bane é foda. Não. Mas... Aí, só pelo trailer... Eu preciso mandar essa piada, tô tentando mandar essa piada. Pelo trailer, pra mim, é o Zé do Caixão Jovem, sacou? É o cara fortinho, sobretudo, e umas unhinhas, sacou? Não vou cortar. A unha dele cresce nos quadrinhos também, aquele jeito? A garra dele. Mas é igual a orelha do Batman, varia de desenhista pra desenhista, exatamente. Ela tá maior ou menor. Mas a orelha do Batman e o peito de qualquer super-herói, né? É umas coisas meio bizarras. E a cintura, né? Exatamente. Tem uma capa agora da DC que eu não sei, eu fui ver, o peito da mulher é maior que a cabeça dela. Pô, a mulher tem que ser muito super poderosa, mas né? Tem a mulher pra não ter um problema isso, na coluna. Buscar o que acontece. É verdade. Mas até que a gente sabe, não me incomodou tanto. Ali, naquele contexto do filme, eu acho que o personagem tá bem representado ali. Assim. Mas é que assim, uma e coisa ele tem que esse lance é... meio ambíguo também. Não, uma coisa que é legal nos quadrinhos, e que acho que fica até hoje... Eu leio um pouco menos de quadrinhos hoje em dia do que eu lia quando eu era mais adolescente, mas Dente de Sabre sempre foi um personagem que você não sabia direito o que ele tem com o Wolverine, vai. Por que ele não arranca a cabeça do Wolverine de uma vez? Ou... Qual é que é a deles? E no filme, eles vão lá e esclarecem tudo isso. Essa qual isso. É que é, fica muito claro. É, fica claríssimo. É, os dois são irmãos, os dois, sabe, lutaram junto a vida inteira. Um perdeu o controle, mas, o outro não. É. E, sabe, resolveu. Mas isso é legal. Isso é parte da minha teoria também sobre o Wolverine, assim. Como personagem de quadrinhos, o personagem que ganhou essa relevância toda. Porque pra mim, é o mais fodão, porque ele é hoje... Tão popular quanto o Capitão América, quanto o Homem-Aranha, quanto o Thor, toda essa galera das antigas. Ele é bem mais novo, ele só estoura quase em 80, 75, 80. 76, se não me engano. 76, ele foi que era 84, que ele apareceu no Hulk, mas ele só estoura mais pra frente. E aí o que me chama a atenção é que ele não foi criado pra ser um mito tão grande, entendeu? Então a graça dele é, ninguém sabe a origem do cara e pouco importa. Porque aí os autores podem ficar 300 anos especulando sobre o passado de um cara que é praticamente imortal. É quase um Highlander. Sim. Até porque ele tem problema de memória, né? Exatamente. Então isso é do caralho. É um cara que não tem começo. Se ele não tem começo, ele não tem família. Então você vai ficar brincando, que nem novela mexicana, o tempo todo. De que, porra, o Ciclope é filho dele, não sei quem é. O professor Xavier é o filho não adotado. Ninguém conhece o exame de DNA, né? Ele teve um caso gay com um fanático, sei lá. Já imaginou todos os X-Men ali no programa do Ratinho, entendeu? Tá aquelas musiquinhas dos caras pedindo. Na Márcia, né? Depois colando o Ratinho pra fazer DNA. Na Márcia, né? Aí o tema do Wolverine é: Jean Grey quebrou meu coração e ele ainda não se curou. Márcia, o que eu faço? Caralho, isso é muito nerd. A explicação pra esse lance da memória do Wolverine é porque o cérebro dele se cura também, né? É isso? Porque ele cura os traumas, né? Porque ele teve traumas. Na verdade, é que ele é traumatizado. Ele é traumatizado até um segundo. E aí grau. O cérebro, tipo. Não, assim. Nos quadrinhos, ele meio que perde a memória. Isso não fica muito claro. Mas no processo de colocarem o adamante no osso dele. Uhum. Exatamente. Porque o filme tem uma explicação pra perda de memória que eu achei horrorosa. Ah, eu não achei de toda ruim, não, cara. Eu achei horrorosa. Eu achei válida. Mas acho que não faz sentido, cara. Esse é um spoiler muito grande, eu não vou dar, mas no programa que vem talvez a gente fale sobre isso. Mas ele me faz o menor sentido. É porque nos quadrinhos é engraçado. Já ficou tiveram... muito vago isso que ele fala. Não quer dizer nada. Mas vocês vão me entender um dia. Mas, pô, voltando aqui. Nos quadrinhos, é assim... Já tem 1 milhão de justificativas possíveis pra falta de memória dele. 1 milhão de possibilidades das origens pra ele. Ele é um personagem misterioso. É por isso que ele é tão fodão. E é legal. Ele é maneiro pra caralho. E a origem dele e qualquer coisa relacionada a ele é você que imagina. Ele não é um cara fechado, não é um cara hermético. Não é um cara que, por exemplo... Porra, Homem-Aranha foi picado pelo Homem-Aranha, era um nerd safado e acabou. Você já sabe tudo sobre ele. Sacou? O problema do Homem-Aranha, inclusive, é isso. Ele, inclusive, já casou. Ele não tem pra onde ir. O Wolverine é o contrário, ele pode ir pra qualquer direção porque ele é um mistério. Ele não veio de nenhum ponto, né? Ele não tem exatamente. Um roteiro pré-determinado. É. Mas, então... Não, e tem dezenas de passagens obscuras que nem ele lembra, né? O personagem não lembra. E aí, esses lapsos, essas lacunas de memória... Tem muitas vezes nos quadrinhos, que o Dente de Sabre lembra de coisas que eles fizeram juntos. Porque realmente eles tiveram passado juntos, eles foram mercenários e tudo mais. Mas assim, o Dente de Sabre conhece, né, a história, ele não tem amnésia, não tem nada, ele sabe tudo. E o Wolverine não. E ele às vezes sacaneia isso, tortura o Wolverine psicologicamente por causa disso. E aí no filme não tem, sabe? Fica. É o equivalente no Cavaleiro das Trevas você contar a origem do Coringa. Pode ser. Exato, a graça, puta. A melhor comparação que podia ter sido. Vamos encerrar aqui. Eu só queria, como eu prometi, da minha metáfora futebolística, que foi que eu falei notícias, vou repetir aqui com mais ímpeto. O Wolverine é um personagem muito fodão, pra caralho. Então é inevitável que o filme inteiro fique uma sensação, pô, isso é legal, mandava pra ser melhor. Aí vem a próxima cena, pô, essa não é legal, mandava pra ser melhor. O filme acabou, a sensação que eu tive foi exatamente essa. Fiquei satisfeito, mais ou menos. Pô, não, legal. Tipo, legal. Você foi comer um PF legal. E pronto. Só que dava pra ser muito melhor. É mais ou menos como o Corinthians ser campeão domingo agora, com um mero 0-0, que é suficiente. Vai ser legal, vai ser campeão. Mas vai ser muito mais legal com 3 gols do Ronaldo, como é o que vai acontecer. Você segurou a audiência pra falar isso? Isso. Tá bom. É sujo, né? Tática suja segurar a audiência. Não, quer dizer, deve fazer sentido pra alguém, cara. Porque eu não torço pra time nenhum, eu não brinco disso. Não, eu só sei que tá eu e você aqui emprestando nosso intelecto para esse programa, ele vem cagar tudo citando o Ronaldo. Se o Ronaldo, você é tão fã do Ronaldo, você mexe com o Draveco também ou não? Não, deixa pra ele. Enfim, veja Wolverine, mas não vá com uma expectativa tão alta assim não, tá bom, meu amigo? E é isso, né? É isso aí. Né? Pra variar, 1 hora e cacetada de podcast, o cara que queria 4 horas tá gozando. Semana que vem o tema é muito pertinente, não Opa, é? Opa, é nóis, senhor. Então, estreias da semana precisa ou vai assistir Wolverine? Wolverine, né, cara? Esse podcast inteiro foi de estreia da semana. A estreia da semana. Semana que vem outro blockbuster. É o verão, né? Verão americano, cara, chegando. Esse daí, tudo bem que tem pouco voto. Mas no Rotten Tomatoes, Star Trek 11 estava com 100%. É mesmo? Eu vou ver, segunda-feira. Cusão! Morro de inveja! Eu vou ver Star Trek segunda-feira. Terça-feira. E aí, vamos poder discutir sobre Star Trek. Então, já anunciando, semana que vem falaremos sobre Star Trek. E essa semana, Wolverine, vá no cinema, assista. E é isso, né? Vai ser um combo nerd, né? Essa semana e a próxima. E a outra tem mais nerdice ainda, que vamos falar de Dan Brown. Oh, pode crer. Anjo do Demônio. Mas muito bem, então... Fechando aqui mais esse podcast, semana que vem voltamos com mais notícias, mais dicas, mais sugestões desse mundo que é Snicked. O que foi isso? Coloca o barulho das garras do Wolverine. Ai, que lindo! Que valeu! Um grande abraço! O podcast, eu encerrarei. O podcast que é como Wolverine, ou melhor no que faz. Ah, é. Mas o que ele faz não é nada bom. Fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.